Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira, e hoje vamos compartilhar, né? E eu convido você, então, nessa próxima hora a ficarmos juntos, curtindo a boa música, relaxando, como eu sempre falo, né, relembrando de bons momentos, que a música tem esse poder, a música tem esse condão de nos remeter a tempos idos. E como eu sempre falo também, alguns momentos bons, outros momentos não muito bons, mas valem a pena também serem relembrados, serem revividos, já passados, e nunca com tristeza, né, sempre com alegria, sempre com o prazer da memória, da lembrança. E para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também o seu voto para o Escolha a Sua Música, ou ainda o seu pedido musical. Se quiser, pode fazê-lo de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail com seu arquivinho gravado, e a gente coloca de viva voz no ar o seu pedido musical. Para tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. E hoje nós vamos compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, o gosto musical, o repertório que nos foi enviado pela nossa ouvinte Renata, ela que mora em Curitiba, Paraná. E legal, Renata, seu repertório ficou muito legal. Ela diz no e-mail que é uma pessoa de gosto musical eclético, e eu já percebi, Renata, realmente, sim, bem variado, mas ficou muito legal o seu repertório. E ela diz também que é jovem, mas gosta de algumas músicas mais antigas, enfim, por isso ela gosta muito do programa, que toca músicas, como eu sempre falo aqui, que não se ouve normalmente por aí. Legal, Renata, muito bom isso. É bom, então, a gente saber que faz um programa e que encontra eco. Muito bom. Vamos então começar o desfile do repertório da Renata, ouvindo com os Tinguãs, Promessa ao Gantuá. Eu não consegui achar, Renata, os compositores, talvez tenha sido de domínio público essa canção. É um grupo, começou como um grupo religioso, mas na verdade eles cantaram, fizeram até alguns álbuns, dois ou três, se não me falha a memória, com músicas como se fossem populares mesmo, com tema afro, né, como vocês vão ver aqui, mas tocava mesmo em rádio comum e tal, não era música religiosa, feita para uma religião. Era música como alguns cantores fizeram, né, outras tantas músicas também assim, músicas religiosas. Roberto Carlos gravou várias, enfim. Muito bom, muito bonita a harmonização deles, a vocalização, eu gosto muito deles. E na sequência ela pede para ouvir com Malu Magalhães, Sambinha Bom, de Malu Magalhães. Vamos ouvir? que te traz de volta. Quer só tocar, que logo você quer voltar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar, e pede volta pra gente dançar. Sambinha bom é esse que tem pouca nota. Quer só tocar, que logo você quer cantar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar, implora volta pra gente samba. Ouvimos então no primeiro bloco do desfile do repertório enviado hoje pela nossa ouvinte Renata, Os Cinco Anjos, Promessa ao Gantuá, e na sequência com Malu Magalhães, da Malu Magalhães, Sambinha Bom. Muito legal também a Malu Magalhães. Vamos continuar então o programa, ouvindo agora com Naozete, Canção em Braille, composição do Jacarandá, e com Tim Maia dele, Sossego. Onde os meus olhos, o que cantam? posso um prêmio dentro de mim. A linha da alma, um destino transparente, lua que se apaga pra nenhum quarto crescente. A ver um sertão na noite de uma vicega, quando os teus lábios nas minhas mãos pousaram, todas as linhas se alongaram. Uma carícia, o quebrar de um segredo, Deus escondido em cada dedo. ouvimos de Jacarandá na voz da Naozete, Canção em Braille, na sequência com Tim Maia, Sossego, canção do Tim Maia. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail que a nossa ouvinte Renata, de Curitiba, usou para enviar para a gente hoje o seu repertório para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você pode fazer uso desse mesmo e-mail para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o seu voto para escolher a sua música e também para mandar o seu repertório para o nosso especial do mês. Ed Mota canta Um Jantar para Dois, composição dele, Ed Mota. Na sequência, Eduardo Duzek, Cabelos Negros, composição do Eduardo Duzek. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Música. Eu quero seus cabelos negros nas minhas mãos. Eu quero seus olhinhos ciganos nos meus sonhos. Eu quero você minha vida inteira, como doce Maria, fosse qualquer maneira. Eu queria você assim como é, sem mentir nem dizer o que não quiser. Eu quero você criança caída no chão. Eu quero você brilhando, brincando de mim. Pois eu fiz você como o sol e as estrelas, noites de lua, nostalgia. E vou ter você mesmo só pra pensar nessas coisas de amar, na alegria. Sentir seu perfume pra encontrar você. Jantar para dois, ouvimos na voz do Ed Mota, canção do Ed Mota, na sequência Cabelos Negros, canção do Eduardo Dusek, também na voz do Eduardo Dusek. Na sequência vamos ouvir com Legião Urbana, do Renato Russo, Que País é Esse? Em seguida, Léo Jaime, Amor, composição Léo Jaime. Thank you. Já sabe, ninguém pode responder. Ah, não. Essa é uma linda história de amor entre eles dois. Mas sempre existem os becos sujos da escuridão. E não lembrar do abandono, a dor, a fome, a solidão. É uma das magias da paixão. Crianças na roda gigante, sob o olhar carinhoso dos pais, os velhos e as mãos enrugadas, apagos do tempo e a chama do amor de todo mundo a toda hora, em você e em mim. Oh, oh, amor, tudo, amor, amor. Abre a porta e ela pergunta onde ele vai. No fundo, sem vontade de saber. Se ela tem perguntas sobre o futuro escuro, vale da ilusão. E se ela já sabe, ninguém pode responder. Oh, não. Essa é uma linda história de amor entre eles dois. Mas sempre existem os becos sujos da escuridão. Não lembrar do abandono, a dor, a fome, a solidão. É uma das magias da paixão. Crianças na roda gigante, sob o olhar carinhoso dos pais. E os velhos e as mãos enrugadas, apagos do tempo e a chama do amor de todo mundo a toda hora, em você e em mim. Amor, princípio de tudo, amor, amor, princípio de tudo, amor, amor. Amor, princípio. amor. Ouvimos com a Legião Urbana do Renato Russo, Que País É Esse? E com o Léo Jaime, dele Amor. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação aqui comigo no programa Bate-papo Musical. Continuando o desfile do repertório enviado pela nossa ouvinte Renata, vamos ouvir com Fagner, do Fagner, e da Cecília Meirelles, Canteiros. E com a Joyce, da Joyce, Feminina. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza, e deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter um mato com gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu não sou bem moço pra tanta tristeza, e deixando de coisa cuidando da vida, pois se não chega a morte ou mesmo é parecida e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu sou bem moço de pedra, eu fiz de andar, e deixo de tudo minha vida, pois se não chega a morte. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Acende outro fogo, deixa tudo queimar. Ô mãe, me explica, me ensina. Ouvimos com o Fagner do Fagner e da Cecília Meirelles, Canteiros, e com a Joyce da Joyce, Feminina. Na sequência, vamos ouvir com Luciana Mello, Simples Desejo, do Daniel, Carlos Magno e Jair Oliveira, e com Preta Gil, Sinais de Fogo, Preta Gil. Oh, ela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão. Ouvimos com Luciana Mello, Simples Desejo, composição do Daniel, Carlo Magno e Jair Oliveira, que é o seu irmão, né? Na sequência, com a Preta Gil, da Preta Gil, Sinais de Fogo. E chegando agora, né, a reta final desse nosso encontro, como eu sempre falo, vamos fechar com chave de ouro o repertório também que nos foi enviado hoje pelo nosso ouvinte, com mais duas belíssimas canções. Com Vanessa Rangel, Palpite, de Mariana Almeida. E com Roupa Nova, Sensual, de Cleverson Host, Ricardo Fegali e Cláudio Rabelo. Sinto a falta de você, me sinto só. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer primeiro a nossa ouvinte Renata, eu não disse Renata de que, só botou Renata, moradora em Curitiba, Paraná, que nos enviou hoje o seu repertório para o programa especial do mês e nos ajudou hoje, né, a produzir, a fazer esse programa com um belíssimo repertório. Renata, tenho certeza que caiu no agrado de muita gente, todos os nossos ouvintes, tenho certeza. Continue ouvindo, participando com a gente, e mande mais outras listas e outras, e divulgue nosso programa também, ok? Agradecer também a você que esteve com a gente até agora, acompanhando, ouvindo o nosso programa, ouvindo esse desfile do repertório enviado pelo nosso ouvinte. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Também quero convidá-los a participar pelo bate-papo musical1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio, né, do seu repertório, como fez a Renata hoje, para o nosso especial do mês, também o seu voto para o Escolha Sua Música. Quero também lembrar que a minha coluna Essa Letra, Essa Música vai ao ar na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 9h30, no programa Todas as Vozes, conduzido pelo Marcos Aurélio. E não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.